Ficheiro 15, página 140, capítulo 8. Segunda-feira, 14 de fevereiro, a sábado, 19 de fevereiro. Dragan Armansky ergueu os olhos quando ouviu a ligeira pancada na ombreira e viu Lisbeth Salander à porta. Tinha uma chávena de café em cada mão. Pousou lentamente a caneta e empurrou o relatório para um lado. Olá, disse ela. Olá. É uma visita de cortesia. Posso entrar? Armansky fechou os olhos por um segundo. Apontou para a cadeira das visitas, do outro lado da secretária. Olhou para o relógio. Eram 6:30 da tarde. Lisbeth entregou-lhe uma das chávenas e sentou-se. Ficaram a olhar um para o outro durante algum tempo. Há mais de um ano, disse Armansky. Lisbeth assentiu com a cabeça. Está zangado? Devia estar? Não me despedi. Ele franziu os lábios. Estava surpreendido, mas ao mesmo tempo aliviado, por saber que pelo menos Lisbeth não tinha morrido. Repentinamente sentiu-se invadir por uma vaga de irritação e cansaço. Não sei o que dizer, começou. Não tens qualquer obrigação de dizer-me em que estás a trabalhar. O que é que queres? A voz soara um pouco mais fria do que ele tencionara. Não tenho a certeza. Queria, sobretudo, dizer olá. Precisas de emprego? Não vou dar-te mais trabalho. Ela abanou a cabeça. Estás a trabalhar para outra pessoa? Lisbeth voltou a abanar a cabeça. Parecia estar à procura das palavras. Armansky esperou. Tenho andado a viajar, disse por fim. Só voltei há muito pouco tempo. Armansky estudou-a. Lisbeth tinha mudado. Havia uma nova maturidade na escolha das roupas e no porte, e enfiara qualquer coisa no sutiã. Estás diferente onde estiveste? Andei por aí, disse ela. Mas então notou a irritação dele e acrescentou: Fui à Itália e a partir daí continuei. Estive no Médio Oriente, fui a Hong Kong, vi a Bangkok, estive na Austrália durante algum tempo e na Nova Zelândia e saltitei de ilha em ilha através do Pacífico. Passei um mês no Taiti, depois andei para os Estados Unidos, passei os últimos meses nas Caraíbas. Não sei porque não me despedi. Eu digo-te, porque te estás nas tintas para as outras pessoas, disse Armansky num tom de quem afirma um facto. Lisbeth mordeu o lábio. Geralmente são as outras pessoas que estão nas tintas para mim. Conversa. Tens um problema de atitude e tratas como merda as pessoas que tentam ser tuas amigas. É tão simples como isso. Silêncio. Quer que me vá embora? Faz como quiseres. Sempre fizeste. Mas se saíres agora, não quero voltar a ver-te nunca mais. Subitamente, Lisbeth teve medo. Alguém que ela respeitava estava a um passo de rejeitá-la. Não sabia o que dizer. Já passaram 2 anos desde que o Holger Palmgren teve a trombose. Não o visitaste uma única vez, continuou Armansky, implacável. Lisbeth ficou a olhar para ele quase em estado de choque. O Palmgren está vivo? Nem sequer sabes se está vivo ou morto. Os médicos disseram muita coisa, interrompeu Armansky. Estava muito mal e não conseguia comunicar. Mas no último ano recuperou bastante. Não consegue falar muito bem, é preciso estar com atenção para perceber o que diz. Precisa de ajuda para muitas coisas, mas é capaz de ir à casa de banho sozinha. As pessoas que gostam dele visitam-no e fazem-lhe companhia. Lisbeth continuou sentada, aturdida. Fora ela que encontrara Palmgren depois de ele ter tido o AVC 2 anos antes. Chamara a ambulância e os médicos tinham abanado a cabeça e dito que o prognóstico não era encorajador. E ela vivera no hospital durante uma semana, até que um médico lhe dissera que Palmgren entrara em coma e que era extremamente improvável que saísse dele. Nessa altura, levantara-se e saíra do hospital sem olhar para trás. E, naturalmente, sem comprovar o que tinha acontecido. Franziu o sobrolho. Nessa mesma altura tinha apanhado com Niels Bührmann, que absorvera grande parte da sua atenção. Mas ninguém, nem sequer Armansky, lhe dissera que Palmgren estava vivo ou que estava a melhorar. e ela nunca considerara sequer essa possibilidade. Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas. Nunca em toda a sua vida se sentira uma cabra tão egoísta como naquele instante. E nunca ninguém a descompusera num tom tão duro. Baixou a cabeça. Foi Armansky quem finalmente quebrou o silêncio que se instalara. Como vais tu? Encolheu os ombros. Como é que ganhas a vida? Tens trabalho? Não, não tenho. E não sei que espécie de trabalho quero. Mas tenho algum dinheiro, de modo que me vou safando. Armansky estudou-a com um olhar atento. Só passei para dizer olá. Não ando à procura de emprego. Não sei, talvez fizesse um trabalho para si, se alguma vez precisasse. Mas teria de ser qualquer coisa que me interessasse. Suponho que não queres contar-me o que aconteceu em Eddastat naquele ano. Lisbeth não respondeu. Bem, alguma coisa aconteceu. O Martin Wanger enfeixou o carro num camião, depois de tu teres estado aqui a pedir emprestado algum equipamento de vigilância porque alguém te tinha ameaçado. E a irmã dele regressou de entre os mortos. Causou uma certa sensação, para dizer o menos. Dei a minha palavra em como não falaria no assunto. E também não queres dizer-me qual foi o teu papel no caso Werner Strom? Fiz pesquisa para o Michael Blum que viste. A voz dela tornara-se repentinamente muito mais fria. Mais nada, não quis envolver-me. O Blum que viste andou à tua procura por tudo quanto é sítio. Telefonava-me pelo menos uma vez por mês para saber se eu sabia alguma coisa de ti. Lisbeth não disse nada, mas Armansky notou que tinha cerrado os lábios com força. Não posso dizer que gosto do homem, continuou Armansky, mas é inegável que se preocupa contigo. Encontrei-o uma vez no outono passado. Também não quis falar de Eddastat. Lisbeth não queria falar de Michael Blomqvist. Só vim dizer olá e dizer que estou de volta. Ainda não sei se vou ficar. Tenho aqui o meu número de telemóvel e o meu novo e-mail, se precisar de entrar em contacto comigo. Estendeu-lhe um pedaço de papel e pôs-se de pé. Já tinha chegado à porta quando ele falou. Esperem um instante, o que é que vais fazer? Vou ver o Holger Palmgren. Ok, mas o que eu queria dizer era, que tipo de trabalho vais fazer? Não sei. Mas tens de ganhar a vida. Já lhe disse, tenho o suficiente para me ir governando. Armansky recostou-se na cadeira. Nunca sabia muito bem como interpretar o que ela dizia. Fiquei tão furioso por teres desaparecido sem dizer uma palavra que tinha quase decidido não voltar a confiar em ti. Fez uma careta. Não se pode contar contigo. Mas és um raio de uma boa investigadora. Sou capaz de ter um trabalho a calhar para ti. Lisbeth abanou a cabeça, mas voltou para junto da secretária. Não quero o seu trabalho. Quer dizer, não preciso do seu trabalho. Estou a falar a sério. Sou financeiramente independente. Armansky franziu ceticamente o sobreolho. Ok, és financeiramente independente. Seja lá o que for que isso quer dizer, acredito em ti. Mas se precisares de um emprego... Dragan é a segunda pessoa que visito desde que voltei. Não preciso do seu trabalho. Mas nestes últimos anos tem sido uma das poucas pessoas que respeito. Toda a gente tem de ganhar a vida. Lamento, mas já não estou interessada em fazer investigação pessoal. Diga-me alguma coisa se lhe aparecer um problema verdadeiramente interessante. Que espécie de problema? Um daqueles que parecem impossíveis de resolver. Se ficar emperrado e não souber o que lhe fazer e a situação for desesperada, se quer que eu trabalhe para si, vai ter de arranjar-me qualquer coisa especial. Talvez para o lado das operações. Para o lado das operações? Tu? Mas tu desapareces sem deixar rasto, sempre que te dá na cana. Atenção, nunca falhei um trabalho que tivesse aceitado fazer. Armansky ficou a olhar para ela sem saber o que fazer. A palavra operações era jargão profissional, mas significava trabalho de campo. Podia ser qualquer coisa, desde serviço de guarda-costas e missões de vigilância em exposições de arte. O pessoal das operações era composto por veteranos de confiança, muitos deles ex-polícias, e 90% eram homens. Lisbeth Salander era o exato oposto de todos os critérios que definira para o pessoal de operações da Milton Security. Bem, disse hesitantemente, mas ela já tinha saído. Armansky abanou a cabeça. Ela é estranha, ela é muito estranha. No instante seguinte, Lisbeth estava de novo à porta. A propósito, há um mês que tem dois dos seus rapazes a proteger a tal atriz, a Christine Rutherford, do maluco que lhe escreve cartas ameaçadoras. Pensa que é alguém próximo dela, porque o autor das cartas sabe tantos pormenores. Armansky ficou a olhar de boca aberta. Uma espécie de choque elétrico percorreu-lhe o corpo. Lá está ela outra vez, a falar de um caso sobre o qual não pode saber absolutamente nada. E é tanga. Um truque publicitário. Ela e o namorado é que escrevem as cartas. Vai mandar mais uma nos próximos dias. E para a semana vai haver uma fuga para os jornais. Provavelmente vão culpar a Milton Security. Risque-a da sua lista de clientes. Já. Antes que Armansky pudesse dizer qualquer coisa, Lisbeth tinha desaparecido. Ficou sentado a olhar para a porta. Não era possível. Ela não podia saber um único pormenor sobre aquele caso. Tinha de ter alguém dentro da Milton que a mantinha ao corrente. Mas só 4 ou 5 pessoas sabiam daquilo além dele, o chefe dos operacionais e os encarregados da vigilância propriamente dita, e todos eles eram profissionais da máxima confiança. Armansky coçou o queixo. Olhou para a secretária. O dossiê Rutherford estava ali, fechado à chave. O gabinete tinha um alarme anti-roubo. Olhou para o relógio e verificou que Harry Franson, chefe do departamento técnico, já devia ter saído. Iniciou o e-mail e escreveu uma mensagem a pedir a Franson que, na manhã seguinte, instalasse uma câmara de vigilância no gabinete. Lisbeth Salander foi diretamente para Mosebach. Apressou o passo, assolada por uma súbita sensação de urgência. Ligou para o hospital de Zadar e, depois de a telefonista a ter feito passar por meia dúzia de serviços, conseguiu descobrir o paradeiro de Palmgren. Durante os últimos 14 meses, tinha estado num centro de reabilitação em Ersta. De repente, teve uma visão de Applewicken. Quando ligou, disseram-lhe que Palmgren estava a dormir, mas que poderia visitá-lo no dia seguinte. Passou o resto da tarde a passear de um lado para o outro no apartamento. Estava com um humor de cão. Deitou-se cedo e adormeceu quase de imediato. Acordou às 7 da manhã, tomou um duche e comeu o pequeno almoço no 7-Eleven. Às 8, estava à porta da agência de aluguer de automóveis, em Ringwagen. Tenho mesmo de comprar um carro. Alugou o mesmo Nissan Micra que usara para ir a Applewicken semanas antes. Estava inusitadamente nervosa quando estacionou diante do centro de reabilitação. Mas ganhou coragem, entrou no edifício e dirigiu-se à recepção. A funcionária que a atendeu consultou alguns papéis e informou-a de que Holger Palmgren se encontrava no ginásio a fazer terapia e só estaria disponível depois das 11. Podia aguardar na sala de espera ou voltar mais tarde. Lisbeth foi sentar-se no carro e fumou 3 cigarros enquanto esperava. Às 11 voltou à recepção. Foi-lhe dito que Palmgren estava na sala de jantar, por aquele corredor, depois na primeira à direita e logo a seguir à esquerda. Deteve-se à porta e reconheceu Palmgren na sala meio vazia. Estava sentado de frente para ela, mas concentrava toda a sua atenção no prato. Segurava o garfo de uma maneira estranha e levava a comida à boca com uma dolorosa determinação. Uma em cada 3 vezes falhava e a comida caía do garfo. Cinzento e encolhido, parecia ter 100 anos. O rosto era como uma máscara, estranhamente imóvel. Estava sentado numa cadeira de rodas. Só então Lisbeth se convenceu de que estava vivo, de que Armansky não dissera aquilo apenas para a castigar. Holger Palmgren praguejou silenciosamente quando tentou, pela terceira vez, apanhar com o garfo um pedaço de macarrão gratinado. Já se resignara a ser incapaz de andar normalmente e aceitara o facto de haver uma porção de coisas que não conseguia fazer, mas detestava não conseguir comer decentemente e, por vezes, babar-se como um bebê. Sabia exatamente o que tinha de fazer. Baixar o garfo no ângulo certo, empurrá-lo para a frente, levantá-lo e guiá-lo até à boca. O problema era a coordenação. Era como se a mão tivesse uma vontade própria. Quando lhe ordenava que subisse, deslizava lentamente para a beira do prato. E se conseguia guiá-la até à boca, mudava frequentemente de direção no último momento e ia parar ao queixo ou à face. Não que a reabilitação não estivesse a produzir resultados. 6 meses antes, a mão tremia-lhe tanto que nem sequer conseguia levar a colher à boca. Era possível que continuasse a levar muito tempo a comer, mas pelo menos comia sozinho e ia continuar a trabalhar até recuperar o controle total dos membros. Quando baixou o garfo para apanhar mais uma porção, uma mão apareceu de súbito, vinda de trás, e tirou-lhe suavemente de entre os dedos. Viu o garfo recolher um pedaço de macarrão com queijo e levantá-lo. Pensou que conhecia aquela mão magra e pequena, como a de uma boneca, e voltou a cabeça para encontrar os olhos de Lisbeth Salander. A expressão dela era expectante, parecia ansiosa. Durante um longo momento, Palmgren olhou para a cara dela. De repente, o coração batia-lhe no peito de um modo perfeitamente irracional. Então, abriu a boca e aceitou a comida. Lisbeth deu-lhe de comer, garfada a garfada. Normalmente, Palmgren detestava que o alimentassem como se fosse uma criança, mas compreendeu a necessidade dela. Não era por ele ser uma criatura imprestável e impotente. Lisbeth estava a dar-lhe de comer como um gesto de humildade. No caso dela, uma ocorrência extraordinariamente rara. Colocava as porções exatas no garfo e esperava que ele acabasse de mastigar. Quando apontou para o copo de leite com a palhinha, ela pegou-lhe para que pudesse beber. Quando acabou de engolir o último pedaço, ela pousou o garfo e lançou-lhe um olhar interrogativo. Palmgren abanou a cabeça. Nenhum dos dois dissera uma palavra durante toda a refeição. Palmgren recostou-se na cadeira de rodas e inspirou fundo. Lisbeth pegou no guardanapo e limpou-lhe cuidadosamente a boca. Palmgren sentiu-se como um padrinho da máfia num filme americano, em que um capo di tutti capi lhe testemunhasse o seu respeito. Imaginou-a a beijar-lhe a mão e sorriu ao absurdo da fantasia. Há algum lugar onde seja possível conseguir um café? Perguntou ela. Ele entaramelou as palavras. A língua e os lábios não conseguiam modular os sons. Mea sarizopoeskina. Mesa de serviço depois da esquina, conseguiu ela decifrar. Quer uma chávena? Leite sem açúcar, como sempre? Palmgren fez que sim com a mão. Lisbeth levou a bandeja do macarrão e voltou um minuto mais tarde com 2 chávenas de café. Palmgren notou que bebia o dela sem leite, o que era invulgar. Sorriu quando reparou que tinha guardado a palhinha do copo de leite para ele beber o café. Tinha 1000 coisas para dizer e não conseguia articular uma única sílaba. Mas os olhos dos dois continuavam a encontrar-se a todo o instante. Lisbeth tinha um ar de culpa. Foi ela quem quebrou finalmente o silêncio. Pensava que tinha morrido, disse. Se soubesse que estava vivo, nunca. Há muito tempo que teria vindo vê-lo. Perdoe-me. Ele inclinou a cabeça. Sorriu. Um grotesco torcer dos lábios. Estava em coma quando o deixei. E os médicos disseram-me que ia morrer. Que era uma questão de dias. E eu fui-me embora. Lamento tanto. Palmgren levantou a mão e pousou-a na dela. Lisbeth agarrou-a com força. Despreceste. Desapareceste. Falou com o Dragan Armansky? Ele baixou a cabeça. Andei a viajar. Tinha de sair daqui. Fui-me embora sem me despedir de ninguém. Ficou preocupado? Abanou a cabeça de um lado para o outro, lentamente. Não quero que se preocupe comigo. Nunca. Não me preocupo que digo. Sás-se sempre. Mas, remanso que estava preocupado. Nunca me preocupo contigo. Safas-te sempre. Mas o Armansky estava preocupado. Ela sorriu o seu sorrisinho torcido e Palmgren pareceu relaxar. Estudou-a, comparando a recordação que guardava dela com a mulher que via à sua frente. Estava diferente. Tinha um ar limpo, saudável e estava bastante bem vestida. Tirara o piercing do lábio e a vespa, tatuada no pescoço, também tinha desaparecido. Estava mais adulta. Riu-se pela primeira vez em muitas semanas. O riso dele pareceu um acesso de tosse. O sorriso de Lisbeth rasgou-se e, de repente, uma sensação de calor, como já não conhecia havia muito tempo, encheu-lhe o coração. Estás bem? Estás bem? Palmgren apontava com a mão para as roupas dela. Lisbeth assentiu. Estou ótima. Como é o novo tutor? Como é o novo tutor? Palmgren notou que o rosto de Lisbeth escurecia. Os lábios dela cerraram-se. Olhou-o nos olhos. Tudo bem, posso bem com ele. As sobrancelhas dele interrogavam-na. Lisbeth olhou em redor e mudou de assunto. Há quanto tempo está aqui? Palmgren sofrera um AVC e ainda tinha dificuldade em falar e em coordenar os movimentos. Mas a mente continuava intacta e detectou imediatamente a nota falsa na voz de Lisbeth. Depois de a conhecer havia tantos anos, acabara por perceber que ela nunca lhe mentia diretamente, mas também nunca era totalmente honesta. A maneira que tinha de não lhe dizer a verdade era distrair-lhe a atenção. Havia, obviamente, um problema qualquer entre ela e o novo tutor, o que não o espantava.